primeiro encontro rolou o desejo. No segundo encontro, um abraço apertado. No terceiro encontro, aquele beijo molhado que deixa qualquer um desajeitado. Será que estou sendo fácil demais? Me entregando assim pra esse rapaz. Vou viver esse amor intenso. Eu posso até errar, mas erro com prazer. Foi avassalador o quarto encontro com você. Ai, ai, ai, é fogo que eu não vou ser. E com ele eu posso até errar, mas erro com prazer. Foi avassalador o quarto encontro com você. Ai, ai, ai, é fogo que eu não consegui conter. Olha o parceiro Júnior Afro. Quarto encontro. Portal do La Rocha. Será que estou sendo fácil demais? Me entregando assim pra esse rapaz. Foi avassalador o quarto encontro com você.